onde mais, assim que tem que ser. A favela em paz, esquia de lazer. Do rajá da piscina, gelinho de água de coco. Vamos comemorar, por quem passa, por passo fogo. Tá bom demais, assim que tem que ser. A favela tá em paz, esquia de lazer. Do rajá da piscina, gelinho de água de coco. Vamos comemorar, porque já passamos o fogo. Churrasca da piscina, gelinha de água de fundo. Vamos comemorar, porque passamos o passo. Tá bom demais, assim que tem que ser. A favela tá em paz, estria de lazer. Churrasca da piscina, gelinha de água de fundo. Vamos comemorar, porque já passamos o soco. Favela em paz, esquia de lazer. Do rajá da piscina, gelinho de água de coco. Vamos comemorar, porque passa por passo fogo. Tá bom demais, assim que tem que ser. A favela tá em paz, esquia de lazer. Do rajá da piscina, gelinho de água de coco. Vamos comemorar, porque já passamos o fogo. Do rajá da piscina, gelinho de água de coco. Vamos comemorar, porque passa por passo fogo. Tá bom demais, assim que tem que ser. Favela tá em paz, estria de lazer. Churrasca da piscina, gelinha de água de coco. Vamos comemorar, porque já passamos o soco.